612 bom posto, na 3152. Guarda a passagem do R2 da Avianca, da após prossegue via Pátio Índia no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste no 0 no 3. Boa noite, trata do Java Estado, tem livre pouso na 1-0, por vento 1-2-0 graus com 1-0 metros. Autorizado Guarulhos, o nível 340, Upper Whisky 50. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Videve. O controle opera em 1-9-8, aciona 5-4-2-5. Confirmando, é o 4 ou 3? Só confirmando, o transponder é o 5425. O portão 03 chama pronto, o R6747. Bono 889, chame Recife, ONU 25, ONU, alcance 3625, bom voo. No sol é 1-7, direita 1-2-1, décima base. Segundo 5-2, boa noite, táxi via Alfa e reporta para ingresso da Sui Juliette. 209, após pelo DSA 2000, autorizada final do IRS que foi para a pista 10. Com ajuste meio 13, reporta 3A. Vento 1-3-0 graus com 1-0 metros. 183, boa noite, radar, confident, descend to 4000 feet, join 81013. Hotel Portão 04, Juliette Portão 04, 3152. Volume 04, boa noite, Fortaleza 370, já aprovado, só um minutinho de avanço. Estação dessa 2000 pés, estou aqui, está presente, ajuste meio 13. Beleza, nível 370, via up Zulu 19, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8, aciona 5416. Quadro no meia, subida Momo, transição Frote, portão 08, chama pronto, gol no meia 04. Azul 4209, torre 102, também é bom pouso. Alerta X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Uno 405, com recepção no 260, 228, boa noite, bom número. Jet 6747, autorizado por Chibec Sonamento, chama pronto para o táxi. 4209 no solo ao 25, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso da 3 Juliette. Boa noite, acionando a estação desta 2000 pés. Está presente voo e pelo ajuste padrão. Aguarde a autorização para o lado. Boa noite, acionando a estação. Quando o próximo está descida a 4000 pés, via bom, se ajuste em 13. Portão 08 autorizado, chama táxi. Atlético 14, 198-62 é bom pouso. Alfa no ponto de espera da 10, chama a torre em 118, decimal meia, o ajuste 10 no 3, web 6747. Velocidade altitude, Rio 5972. identificação desse zero, cruzeiro visual, chegada na área. Aguarde para o táxi o voo no 604. No 604, táxi via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 6, o ajuste 10013. Solicita Dael ou Leda? Autorizado Dael, 6747. Dael, 47, tá obrigado. 40 graus com 09 nós. Muito obrigado, uma moto. Togol, Monomia 04, decolado na sua escuta. Monomia 04, boa noite, contato radar na decolagem, Togol 370, pega a mão. Ainda bom, Monomia 04. Para o 604.